pra você. Perdoa o erro e o conserto. A nota maldada e o sol que não soube dar. O alegreto do coreto. Esse samba é sinfonia que fiz pra você.